Olá, sejam bem-vindos a mais um África Rítmica. Eu sou o Leandro Amador e durante uma hora vou estar aqui a levar até si uma hora bem animada, bem ritmada e com música provinda de África. Agora vamos ficar com Paulinha e depois com Isadora. Dá um tempo para mim. Então espero que você não me dê tempo nenhum, porque já sabe que todos os dias, de segunda a sexta, aqui na Rádio Onda Nacional, em www.ondanacional.com, entre as 17, às 16 e até às 17, eu farei-lhe companhia de segunda a sexta, como já disse, e aos sábados, numa parceria com a Rádio Antena Web, em www.radioantenaweb.info, estarei de lá. Por lá, uma vez por semana, aos sábados, pelas 20 horas. Então, já sabe, dois sítios, dois locais onde me pode encontrar e desfrutar da boa música provinda de África, claro. Então, vamos à música, porque isto é um amor de rádio. I love you. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. Quasi trabalho e vou falta se continua na nossa cama. Ei, vamos vou fazer assim, é que a mim que vou dar mais. www.ondanacional.com. À esquina dos dias, de segunda a sexta, entre as 23 e 1, produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua onda nacional, a mais doce da web. Descobri através de meu coração. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, se ainda não é nosso seguidor através desta rede social do Facebook, por que não, a partir de agora, adicionar-nos ao seu Facebook e sermos amigos interligados e adicionar-nos aos seus amigos e aí sucessivamente sermos uma família unida pelo sucesso. Já sabe, está a ouvir o programa África Rítmica e deste lado sou eu próprio, Leandro Amador, que de segunda a sexta estou aqui a fazer-lhe companhia na Rádio Onda Nacional, em www.ondanacional.com, o novo e único endereço da sua rádio. Também temos um blog na qual você nos pode visitar e consultar aquilo que nós vamos fazendo ao longo dos tempos. Então o blog também é fácil e é este. Escute e fique com atenção. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. E então, sem mais interrupções, sem mais conversa, vamos ficar com Elton Dias, Desculpem, e depois vamos ficar com as músicas Roger, com a música Amélie, Irmãos Verdade, Eu Quero-te Assim Tanto. São estas três músicas, três grandes momentos para que você fique aí ligadinho a nós e... já sabe, aqui com o programa África Rítmica. Isto é mesmo um amor de rádio, não é? Então, por que não informar o novo endereço aos seus amigos e sermos muito unidos pelo sucesso da música e pela alegria da boa disposição radiofónica? Que machucar, que magoar, que lamber. Era amor, tinha fim. de segunda a sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. www.ondanacional.com. Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. falar de amor, falar sobre nós dois e sentir o teu calor, fazer amor depois. Quero te falar de amor, beijar com emoção e sentir o teu sabor, fazer amor no chão. Esse teu jeito que me faz delirar, fico sem jeito só pra te beijar. Quero-te tanto, quero-te, quero-te, quero-te assim. Quero-te, quero-te, quero-te tanto, quero-te, quero-te, quero-te assim. Quero-te falar de amor, desejo e paixão, e sentir o teu calor falar ao coração. Quero-te falar de amor, olhar o pôr do sol, pra sentir o teu sabor, ser o teu lençol. Esse teu jeito me faz delirar, fico sem jeito só pra te beijar. Quero-te, quero-te, quero-te tanto, quero-te, quero-te, quero-te assim. Quero-te tanto, quero-te, quero-te pra mim. Também o quero assim tanto aí desse lado, espero que você também me queira e que sinta bem na minha companhia e com a música que eu tento levar até si. De segunda a sexta aqui na Onda Nacional entre as 4 e as 5 da tarde e é pelas 20 horas na Rádio Antenweb em www.radioantenweb.info. Aqui, claro, é em www.ondanacional.com. É este o endereço e único onde você nos pode sintonizar e ouvir com boa qualidade e de certo que não se vai arrepender. Então vamos dar-lhe mais música. Vamos ficar com Lily John, boa, boa, e depois vamos ficar com Marzia com a música Desejo. Então são mais dois bons motivos, mais dois ritmos, mais duas fantásticas músicas que você pode contar aqui nos próximos minutos no programa África Rítmica. E eu, claro, sou o Leandro Amador, que levo até si todo este ambiente africano. Fico por aí, desfruta boa música. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito teu fruto. Assim na terra como no céu. Breaka, breaka. Atenção, atenção. Menina boa. Yes, Senhor, eu me toelho. olha a saba na janela, noite de escala. Hoje ela tá bem sexy, criolinha bela. Caça paga de flow, Claudio Figo de Manuela. Oh, sexy, criolinha boa e boa. Logo me apresenta minha pessoa. Se minha galinha deixa um pouco goa. Se flama boa e boa, é que a toa. Se minha pardia de gamboa. Caça entrega manga, gás de butanga. Beijo doce, morda manga. Se boa é boa, folha mão pantura. Cabo tem medo, mostra boa cultura. Sala baile, santa pega lume. Sou de buquentura, sou de buquentura. Vim apaixona pra buscadura. Menina sensacione, sou loucura. O que sou namoro, eu sou sabura. Janca fora, nabulado, tudo o tempo me te ajuda. Ainda jura. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Por isso que encasta agora toa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Por isso que encasta agora toa. É boa que compensa, mamulha. Maravilha, bem no pé, ama menina, não cai na estrela. Para, fala comigo, cabeceira, cabelo comprido, mora que é brasileira. Foi criola no engano, dominicana. Mas me sabe que é doce, é moracana. Tem um corpo elegante, corpo de sereia, já floca e elefante. O teu olhar que é extravagante. Tem que até imagina se me empanhou me adiante. Porque o espaço, cora em espaço. Que ela é caçaia, cuta, biste, meca de aço. Hoje a bobona tá bum bom, a mina cama tá bum bom. A bobi sabe que é só bom. Doce, três com quatro, cintunha, quarto. Um encaixa farto, suca fone, não o corpo, não vou retrato. Lady boa, boa, boa, boa, sensual. Segurado, jam flow, sensual. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa. Digo o corpo, ela é bem desenhada. Tem a garar e ovo traz a empenhar. Posta, digo coxa, a minha entre roxa. Solta, entra, lua da saia, entre frouxa. Mato, digo o corpo, ela é bem desenhada. Tem a garar e ovo traz a empenhar. Posta, digo coxa, a minha entre roxa. Solta, entra, lua da saia, entre frouxa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Sinal está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, aqui o endereço pelo qual você nos pode solicitar o pedido de amizade e adicionar-nos à sua rede social e indicar-nos aos seus amigos e sermos todos uma família bem disposta, bem unidas, bem unida pela música e pelo sucesso da música. Claro, porque a música tem várias vertentes. Para além de passar um bom bocado a ouvir a música, pode também relaxar, pode mesmo fazer esquecer aquele problema que o chateou durante a tarde, durante o emprego, durante a viagem para casa. Por isso, você relaxe ao som da Rádio Onda Nacional e tenha aqui a sua melhor companhia garantida, certamente. Por isso, agora vamos ficar com Sómia, com a música Tom Silence, e depois vamos Beto Duarte, qual a razão? Espero bem que o seu silêncio não tenha nenhuma e qualquer razão, seja simplesmente por estar a gostar e estar a querer desfrutar do bom ritmo que eu levo até si, até sua casa, através da web, através de www.ondanacional.com. É este o endereço único pelo qual nos pode sintonizar agora aqui no seu computador. Então, este programa também irá para o ar de segunda a sexta, entre as 4 e as 5 da tarde, aqui nesta sua rádio, e aos sábados, de pelas 20 horas, um programa semanal na Antena Web, através do www.radioantenaweb.info. Já sabe, África Rítmica, e eu sou o Leandro Amador, que estou aqui a levar até si muita e boa música. Você está a dizer que eu sou um chato e que não me calo. Pronto, o seu pedido é uma ordem. Vamos à música então. Sómia, Tom Silêncio, e depois Beto Duarte, qual a razão? Aí está ela. Silence.

nós, ao som de Sampa Ajuda, com a música Piquenique, nos vamos despedindo e prometendo que sempre que possível estaremos aqui. Claro, já sabe, não adianta estar sempre a repetir que entre as 4 e as 5 da tarde, de segunda a sexta, aqui neste cantinho da web, em www.ondanacional.com, eu próprio, Leandro Amador, estará aqui a fazer-lhe companhia com o programa África Rítmica, aos sábados, pelas 20 horas, na Antena Web, em www.radioantenaweb.info. Então, fique por aí, fique na companhia da boa música que nós tentamos levar por aí. Fique atento à nossa programação, porque de certo vai agradar muitos e mais e bons programas que nós temos por aqui. Então, até lá, seja feliz e faça alguém feliz, porque é esse o meu lema. E é isso que eu tento transmitir através das ondas musicais, até si, até sua casa, onde quer que você esteja. Por isso, um forte abraço, um bem-aja a todos e até breve. Pra memória, gente que vem de terra longe, fica tudo por saudade, tá chorando por mortal. Pra animar ambiente, um petisco, um groquinho, um serenata de violão, colado num friolinha, um vento de harmonia, para ver se é ambiente. Quando corta reclamar, na meia de calor. Quando volta a reclamar na mesa.